Charlie, man. There's a thing. Oxané 6225, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, o vento no 50 graus, 079. Xané 6225, decolado aos 30, chame controle de Salvador. 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Xané 6225, bom dia, contato radar, sua via saída Arbor 1, nível 380. Via saída 380. Autorizada, Elefa. Obrigado. Salvador, voo 1963, pronto, com força aérea, pronto. Voo 1963, autorizado, linha de decolar, pista no zero, vento 960 graus, já continuamos. Linha de decolar, dá 1-0, voo 1963. 2-1, autorizando alinhar e manter a cabeceira, no zero. Linha mantenha, 2-1. Pulo 963, decolador 34, chame em controle Salvador, Lua 20, decima 8. Salvador 208, Lua 90. Chame 6211, informa que manter a cabeceira 3 minutos. Não, negativo, saiu muito baixo, mas agora foi entendido. Chamei 6211, autorizado a decolagem em pista no 0, vento 1, menos 0 grau, 079. Chanel 6225, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, bom dia. Chanel 6211, decolador 38, chame agora o controle, Salvador, 120.8, morro. 208, grato, boa. Salvador, bom dia, Chanel 6211. Sinai 6211, contato radar, subavia saída, salvo 1 no nível 360. Demora 360, 6211, saída direta. Então. Autorizado, salvo, 6211, após 2000. A 2-1-1 copiou? Como é que eu autorizado o servo direto? Eu posso 2-1-1, minha 2-1-1. Dona 963, Sano Centro Recife, 125 decimal 1, ao CERN 123 decimal 8. 251, 1238, obrigado, bom. Controle Salvador, é o Golo 649, informação Alfa. Golo 649, bom dia, autorizado chegada Bonf, desça para 4000 para ir, ajuste no 0 no 6. Golo 6, ajuste no 0 no 6, pista para operar toda extensão. Afirmo, toda extensão operando o Golo 649. Obrigado. Estana 6211, estamos centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 1238, obrigado, até a próxima. Bolo 649, cancelado as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS-XT, reporte estabilizado. Autorizado 2.000 pés, sem nenhuma restrição de altitude, e vai reportar estabilizado ILS-XT, voo 649. localizado INSX Eagle 1649. Ou no 649, complete sinal de chame torre, ou no 8, decimal 95. Torre 1995, ou 649. 1895. Uno, 1895, ou 1649. Salvador, gol, mono 649 na final da pista 10. Gol no 649, autorizado pouso na pista no 0, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, pista 10, gol 1649. Gol no 649, salto 02, libera direito, chame sol em 1219. Direito 1219. Bom dia, autorizado direto ETAP, desça para o nível 050, ajuste na 016. 755, bom dia. Autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 060, ajuste na 06. A Bonf 060, 06, possível Prod. Como se mantém a Lagoinha, número 2 na aproximação, gol no 755. Salvador, aumentou. Bom dia, Azul 2704, Monte Espera da 1-0, pronto. Azul 2704, bom dia, mantém a posição em aguarde. Mantém a posição na suspensão, Azul 2704. Azul 2704, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali, mantém na zero, Azul 2704. Azul 2704, autorizado a colégio da pista no zero, vento 140 graus, 7 nós. Livre de colégio, Azul 2704. Salvador, bom dia, Corona 233, Corona 034. Corona 233, bom dia, após a rolagem da Embraer, ali, mantém? Após a rolagem da Embraer, ali, mantém, Corona 233. Dois, cancelado as restrições de altitude, desça para 2 mil pés, ajuste chama 096, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 096, ILS X-Ray, estabilizado, Corona 092. Azul 2704, decolou os 24, chame o controle em 120, decimal 8. 208, boa. Controle de Salvador, muito bom dia, Azul 2704. Azul 2704, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 350, sai da PUCA. Só 350 na PUCA, Azul 2704. Ono 233, autorizado colagem da piscina 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Colagem da piscina 0, bom.